Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 26 de janeiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de Lua Nova, 26 de janeiro de 2012. Um abraço para você, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Nada que me entrego para você. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado do programa é: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Na dica desta quinta, batata doce, fonte de energia. Na entrevista, a direção da IPAGRE orienta produtor que sofre com estiagem no oeste. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre cantina modelo. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Batata doce é fonte de energia. É rica em carboidratos, minerais, proteínas e vitaminas C e B. A batata doce é de fácil cultivo, tem alta tolerância à seca e é de baixo custo de produção. Fique ligado no Panorama Regional. Cantina Modelo. Dentro do Centro Agroveterinário CAVE, da UDESC de Lages, está sendo construído uma cantina modelo para produção de vinhos que contará com aparelhagem de ponta e suporte tecnológico para dar mais segurança aos produtores de uva da região serrana. O professor do CAVE, o professor Léo Rufato, tem feito pesquisas nessa área, onde a cantina terá equipamentos de ponta para que se façam pequenos volumes de vinho e então depois apresentar esses resultados aos produtores, que ainda não se tem uma pesquisa do que é melhor para a nossa região em termos de vitinicultura. Essas quantidades pequenas são consideradas então mais para efeito de demonstração e para também que se faça essa microvinificação, é necessário um equipamento, né, que proporcionalmente caro comparado aos destinados a grandes produções. Os tanques de fermentação automática, por exemplo, possuem as mesmas válvulas e sensores presentes em equipamentos grandes, o que encarece o produto final. Então o CAVE comprou 9 desses tanques. O pequeno produtor é o principal foco das pesquisas, já que hoje a instalação de uma vinícola é muito cara e a venda de uvas in natura não é rentável pelo custo, alto custo de produção. Então a proposta da cantina é trazer o agricultor para a universidade, dar os treinamentos e mostrar que existem equipamentos pequenos que atendem a demanda dele, para que ele possa então fazer essa cantina modelo ou pequena cantina na sua propriedade. A pesquisa seria uma forma então de dar segurança ao produtor e anemizar os prejuízos com os métodos de tentativas e erros usados pelos produtores. Partir então com os pés no chão, uma boa pesquisa e com uma boa difusão de tecnologia. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o diretor de extensão rural da IPAGRE, Dietmar Zimmer, a respeito da seca, da estiagem que atinge principalmente o extremo oeste de Santa Catarina. Qual é a orientação, Dietmar, para o produtor que está sofrendo com a falta de chuva? Realmente essa situação, ela é uma situação que, primeiro, ela está trazendo prejuízo a todos os produtores daquela região. E nesse momento, todo o esforço que é dado é para aquele produtor que possui uma linha de financiamento, seja de investimento, seja de custeio, principalmente do Pronaf, e que normalmente nas operações de contratação existe embutido aí o seguro agrícola, o Proagro, que ele esteja perfeitamente informado das regras do seguro, né? Porque a comunicação de perdas, todo agricultor que tem um financiamento hoje e ele percebe que está tendo perdas na sua lavoura, principalmente quando essa perda ela supera 30% daquela renda esperada e acordada com o banco, ele tem que fazer a comunicação de perdas. Nesse momento, o agente financeiro ele encaminha esse pedido de comunicação para uma empresa para que se faça uma perícia na lavoura dele, que pode ser um profissional da IPAGRE ou até de outra instituição. No caso dos pedidos que têm chegado à IPAGRE, né, os nossos técnicos estão sendo orientados em visitar esse produtor, discutir com ele a situação da lavoura e verificar se realmente aquele pedido ele procede ou não procede. Porque para o agricultor ter acesso ao seguro, tem uma série de requisitos. Então ele tem que apresentar todos os documentos fiscais, de semente, de adubo, de insumos, eles têm que estar no nome do dono, da pessoa que fez o financiamento com o CPF. A área plantada, ela é medida, ela tem que estar correspondente àquilo que foi plantado. A variedade utilizada tem que fazer parte do zoneamento climático, né? Tem uma série de requisitos, na verdade, tem que ser observados. E verificar se realmente essa perda ela vai remeter a uma cobertura, a uma indenização. Caso essa perda ela não seja significativa, normalmente os nossos técnicos têm orientado o agricultor para que ele vá ao agente financeiro e retire o pedido de cobertura, porque caso contrário, ele ainda terá o custo de pagamento desse serviço de perícia. Ou seja, além de repente não ter acesso ao seguro, ele acaba ainda tendo que pagar esse serviço. Então, a IPAGRE, nesse momento, ela está muito mais preocupada em não agravar ainda mais a situação de perdas que os agricultores e suas famílias já têm. Com relação aos agricultores que, porventura, têm perdas e não têm diretamente um financiamento agrícola, né? Nesse momento existem estudos que o próprio governo federal está fazendo e o governo do estado no sentido de criar linhas ou incentivos para tentar amenizar essa situação. Mas hoje, na verdade, isso ainda são intenções, nós não temos nenhuma ação concreta nesse sentido. O que nós temos hoje, né, é a linha de investimento do Pronaf, que está disponível. O governo do estado mantém a linha do juro zero. E, neste momento, a orientação nossa é de que todo esse apoio do governo do estado seja direcionado a projetos de captação de água, né, de armazenamento dessa água e possivelmente, inclusive, utilizar essa água para irrigação posteriormente. Então, vários agricultores em vários municípios já têm procurado os nossos técnicos, neste momento de crise, justamente buscando recursos para poder fazer investimentos nessa área. Então, isso são medidas que vão trazer resultados no médio e longo prazo, não resolvem o problema que os agricultores estão vivendo agora, né? Mas no futuro isso tende a amenizar. Quem investiu em cisternas no passado não teve o problema agora. Ah, com certeza teve a situação amenizada, vamos assim dizer, né? Então, nós acreditamos que para a região oeste, nós tivemos seca em 2006, 2009, e agora nós estamos aí em 2011 e 2012. Então, a cada 3 anos... com maior ou menor intensidade, nós temos esses problemas sendo reincidentes, né? Então, nós precisamos pensar uma forma diferente de fazer agricultura. E isso passa necessariamente por discutirmos formas de armazenar água. É uma região que não chove pouco, né? Se a gente fizer uma conta rápida, em um telhado de um aviário, por exemplo, se considerar 1.800 milímetros de precipitação ano, só captando a água de um telhado desse, isso capta praticamente 2.000, 2.100 metros cúbicos ano. Então, isso é uma quantidade de água considerável, né, desde que a gente faça a conservação, o armazenamento e a utilização dela de forma adequada. Essa parece ser a principal alternativa e saída, né, já que esse quadro climático deve perdurar mais algum tempo? O Os indicativos que nós temos é de que essa situação de clima que nós temos aí, ele persista aí até o final do mês de março, praticamente durante todo o verão, a entrada do outono. Então, realmente, essa situação ela tende a talvez se agravar. Agora, o investimento tem que ser olhando para o futuro, né? Nós temos que aprender com... Quando eu digo nós, todos, inclusive a EPAGRE, os nossos profissionais, governos, né? Olhar na crise os problemas que tem e encontrar na crise as soluções para que a gente não tenha esse tipo de situação no futuro. Então, muito do que já foi investido em perfuração de poços, em construção de cisternas, com certeza já amenizou em muitos prejuízos que nós tivemos no passado, com outras secas, outros eventos similares. Mas nós podemos fazer muito mais que isso. Juntos, né? O agricultor, a sociedade, o governo, governo federal, estadual, com políticas, com recursos, linhas de financiamento para incentivar esse tipo de prática. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre estiagem o diretor de extensão rural da EPAGRE, Dietmar Zimmert. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.